Deus, o caminho da paz. Saia da hipnose, Deus é mais. Deus é mais. O império sobe o morro. Só pra acionar, falando a língua do povo. Se ele dizer, carro, casa, pão, ostentação que muitos quer. Sexo, grana, puteiro, mundo de Lucifer. Uma pá de buceta no pé, fuder com uma pá de mulher. Se sentir tal garanhão, tão ruando o mundo cão. Não tendo alto domínio, não resistindo à tentação. Querer mais, querer mais. Materiais pra se gabar na balada, se mostrar na noitada. De Mustang e Cherokee a 200 por hora na estrada, tipo mocinho de TV que se vê diariamente na tela de sucesso, super cine, tela quente. S ponto B, todo teu diabo, tudo a ver. No plim plim plim, o caldeirão ferve assim. Te deixa cego e pirotiza até o fim. Até o fim. Na corte do diabo, diabo, o povo tá cego, hipnotizado. Na corte do diabo, diabo, o povo tá cego, hipnotizado. Chega, não insulte, não se faça de surdo, me escute. Você aí do outro lado, que está de olhos vendados, se liga o noticiário, não mexa no dial do seu rádio. Bom, então você já tá ligado, né? Mas seguindo com o nosso tema de hoje aí no debate, você vai ligar pra cá e dizer o seguinte: o que você acha da molecada que tá acabando com a vida no crime e no mundo das drogas? É, Nuno, inclusive dentro desse tema hoje, nós vamos citar aí a história do garoto Eduardo Carneiro da Silva, de 14 anos, que cometeu suicídio essa semana aí na ZO. Se liga aí, você aí não pode me ver, mas pode me ouvir. Aqui quem fala é o suicida, retornando em outra vida, longe das drogas, pois não dá pé. Morre Eduardo, nasce axé. Que morra o homem de maldade, que nasça outro homem de bondade. Cometa um suicídio dentro de você. Bem-vindo pra vida, venha viver. Bato de frente, rasgo o verbo, sem medo de dizer. Na corte de Brasília o diabo vai tremer. Vai se fuder, aí sabe por quê? Não tem mais leis do homem,